veo ahí, veo a Redondo y lo veo aquí. We'll be right back. leave. Thank you very much. Good night. Degraded, degraded, down before you're done. Rejection, depression, can't get what you want. You ask me how I made my way. You ask me everywhere and why. You hang on every word I say, but the truth sounds like a lie. Estamos na web rádio Mental Morfose. Este é o Riff Service e eu sou o One. E o programa de hoje é intitulado o mesmo nome, diferentes bandas. Em cada sequência vamos ter duas bandas com o mesmo nome. E vamos iniciar a primeira sequência, a sequência Mr. Big, com os norte-americanos Mr. Big, banda que teve algum sucesso em finais dos anos 80 e no início dos anos 90, em especial com a super balada To Be With You. Mas não é com esta música que vamos iniciar o Riff Service de hoje. Vamos iniciá-lo com a música Colorado Bulldog. Para vocês, Mr. Big, Colorado Bulldog. Dancing on the table, blood, sure, barking up the moon, Colorado, Colorado. on, I've been lonely much too long. Last call, the drinks are on the house. Forgive me for today. wish I didn't feel so sad, thinking of the good times I've had. Oh Lord, I wish that I could change my life, wish I could rearrange. I'm on my own and I've lost my way, but I hear those voices say, e após os norte-americanos Mr. Big, ficamos com os britânicos Mr. Big, banda que teve em atividade nos anos 70 e também num curto período nos anos 90. E dos Mr. Big britânicos, ficamos com a música Enjoy It. E vamos agora para a sequência Skid Row. Vamos iniciar a sequência Skid Row com a banda Skid Row da Irlanda, banda que teve em atividade em finais dos anos 60, início dos anos 70, e contou com Gary Moore como guitarrista e também com Philip Lynott antes de formar os Thin Lizzy. E nesta sequência vamos ficar também com os norte-americanos Skid Row, banda de sucesso nos anos 80 e no início dos anos 90. E dos Skid Row irlandeses vamos ficar com a música The Love Story. E os Skid Row norte-americanos vão ficar com um dos seus grandes sucessos, vão ficar com a música Youth Gone Wild. Para vocês, Skid Row, The Love Story. após Youth Gone Wild, na sequência Skid Row, vamos ficar com a sequência Stealer, duas bandas que surgiram sensivelmente ao mesmo tempo em espaços geográficos diferentes, uma nos Estados Unidos da América e a outra na Alemanha, ambas com dois guitarristas virtuosos. Os Stealer da Alemanha contavam com Axel Rudi Pell e os Stealer dos Estados Unidos da América contavam com Yngwie Malmsteen e também contavam com o vocalista Ron Keel. E na sequência Stealer vamos ter duas baladas. Dos Stealer da Alemanha vamos ficar com a música Waiting for a Star e dos Stealer dos Estados Unidos da América vamos ficar com a mega balada Serenade. E vamos iniciar para vocês Stealer Waiting for a Star. Can't get E após Serenade, na sequência Stiller, vamos para uma sequência mais progressiva. Vamos para a sequência Saga. E vamos ter duas bandas, ambas progressivas, mas com um som diferente. Os portugueses Saga, com um som mais progressivo ou psicadélico, mais marcadamente 70s, 60s, enquanto que os canadianos Saga, com um som mais modernizado, com um som com mais sintetizadores. E vamos iniciar com os portugueses Saga e a música Aprendiz de Feiticeiro, que vai ser seguida pelos canadianos Saga e a música Show and Tell. Para vocês, Saga, Aprendiz de Feiticeiro. Fez um banco e ficou teso. Fez um filho. pós Show and Tell dos Saga, vamos ficar com a sequência Joker, com duas bandas, uma dos Estados Unidos da América e a outra de Portugal, ambas com uma carreira curta, com apenas dois lançamentos. Os Joker dos Estados Unidos da América lançaram o álbum Joker e o álbum Cool Deal, e os Joker de Portugal lançaram o álbum Ecstasy e o álbum Egg Nightmare. E vamos iniciar com os Joker dos Estados Unidos da América e a música Don't Turn Away, seguida dos Joker de Portugal e a música Boys and Girls. Para vocês, Joker, Don't Turn Away. number one. Take it in your hands, play it safe and you'll be down for more. Can you feel it coming up and down? Fighting faces coming around. Yeah, you gotta feel it in your heart. Take it wide here when you're shaking. E após Boys and Girls dos Joker, vamos para a sequência Valentine, que vai ser uma sequência de baladas. E vamos ter a banda Valentine dos Estados Unidos da América, liderada pelo vocalista Hugo Valenti, e também a banda Valentine da Holanda, que é liderada pelo vocalista Robbie Valentine. E vamos iniciar com Valentine dos Estados Unidos da América e a música Pages, que vai ser seguida por Valentine da Holanda com a música The Mistake. Para vocês, Valentine, Pages. Wait for me patiently. Please remind us. That seems a million miles away. Same things remind us, but

E após The Mistake dos Valentine, vamos para a sequência The Storm e vamos ter duas bandas dos Estados Unidos da América. Uma delas, dos anos 90, com som mais AOR, que contava com Kevin Chalfant como vocalista e contava com ex-membros dos Journey, Greg Rowley, Ross Valerie e também com o guitarrista Josh Ramos. E a outra banda, The Storm, é uma banda com vocal feminino já do século XXI, em que o seu primeiro e até agora único álbum, Sweet Surrender, foi lançado em 2010. E dos The Storm, de Kevin Chalfant, vamos ficar com a música Long Time Coming. E dos The Storm, com vocal feminino, vamos ficar com a música Hold On. Para vocês, The Storm, Long Time Coming. E após Hold On, da sequência The Storm, vamos para a sequência Paradise. E temos duas bandas, uma dos Estados Unidos da América e a outra do Canadá. Dos Estados Unidos da América é uma banda de início dos anos 90 que lançou o álbum Do or Die, e do Canadá é uma banda que lançou o seu primeiro e até agora único álbum em 2001, o álbum Light the Fire. E dos Paradise dos Estados Unidos da América vamos ficar com a música Nightmares. E dos Paradise do Canadá vamos ficar com a música Rock a Day. Para vocês, Paradise, Nightmares. Nightmare! E após Rockaday dos Paradise, vamos para a sequência Hydra. E vamos ter duas bandas totalmente diferentes e de espaços totalmente diferentes. A primeira banda que nos vai aparecer é uma banda de Southern Rock dos Estados Unidos da América, dos anos 70. E a segunda banda é uma banda de Hard Rock da Noruega, banda de que fez parte Jorn Landa no início da sua carreira. E dos Hydra dos Estados Unidos da América vamos ficar com a música Land of Money. E dos Hydra da Noruega vamos ficar com a música de um álbum ao vivo, o álbum Live Drummond 1989, e vamos ficar com a música Style. Para vocês, Hydra, Land of Money. What we are, come face to face. após Hydra Style, vamos ficar com uma nova sequência de baladas e vai ser a sequência Alias. E vamos iniciar com os Alias dos Estados Unidos da América, uma banda de Southern Rock, e continuamos com os Alias do Canadá, uma banda de AOR, Hard Rock Melódico, banda que se formou após a dissolução do Sheriff. E vamos iniciar com a música True Love do álbum Contraband e vamos continuar com a música All I Want Is You do álbum Never Say Never. Para vocês, Alias, True Love. Like the truth, and I guess it's gotta E após All I Want Is You dos Alias, vamos para a sequência Alien e vamos ter uma banda sueca e outra banda dos Estados Unidos da América, ambas de AOR. E vamos iniciar a sequência com a banda sueca e a música Winning Touch, e depois vamos ficar com a música Star Lover. Para vocês, Alien, Winning Touch. So hard, cause my love. E após Star Lover dos Alien, vamos para a penúltima sequência do nosso Riff Service e vamos para a sequência Clockwise. E vamos ter duas bandas, uma banda portuguesa e uma banda norueguesa. E vamos iniciar com a banda portuguesa. E do álbum Time is Waiting vamos ficar com a música Stay in the Line. E do álbum Nostalgia dos Clockwise noruegueses vamos ficar com a música Traveler. Para vocês, Clockwise, Stay in the Line. Nothing to feel like. após Traveler dos Clockwise, vamos para a última sequência do nosso Riff Service, e vai ser a sequência Grand Prix, e vai ser uma sequência de duas baladas, e vamos ter os Grand Prix da Grã-Bretanha, que contavam com Robin McCauley como vocalista, e também os Grand Prix do Japão. E dos Grand Prix da Grã-Bretanha vamos ficar com a música Samurai, e dos Grand Prix do Japão vamos ficar com a música Longest Night. Para vocês, Grand Prix Samurai. To let my heart reveal in country where there were no walls, no castles to defend. The king in all his wisdom was so loyal to the end. But peace would never reign for long to paint the story gray. The mighty son of Genghis Khan was planning to invade. Those Asian soldiers with awesome faces, they planned on a victory. There's a saying, the sword is your soul. the mighty are themselves destroyed like dust before the wind. The sword is your sword. The sword is your sword.